Hoje tem fama em todo mundo. Não é Deus que operou, eu feliz. Ele vivia num sec, hoje vive na cidade. Não é Deus que operou, eu feliz. Ele andava com Zé Ninguém, hoje anda com grandes homens. Não é Deus que operou. Apesar da tua fama, você...